사기예요. 되게 끔찍하네. 이나케리 호텔 경우에 있어봐. 아, 예, 뭐 호텔 스튜디오 도메타리 스튜디오 나츠. 그러니까 스튜디오에 라우렌도 나츠. 나츠 렌트. 네, 호텔 파리 도메타리 스트라브 피시나 나츠. 네. 아, 이거 funciona, mas é um hábito que tem aí, que existe bastante. Ah. Comprou o chamado. Quer outro lugar? Não, você está tá gravando aí. Mais do que um homem dos incidentes. O roteiro de ligação é um roteiro de incidente. Você gosta do pensamento. Então, nesse roteiro que eu mandei, tem lá umas partes de documentário, tem umas partes de ficção. Né? Para ver, porque eu digo, quem sabe eu estou com uma equipe de documentaristas lá e não de ficcionistas. A última esperança de ficcionista é última. É. Ela. É, porque o meu roteiro é uma ficção, ainda não está no papel. Essa coisa. Não, eu conheço pelos pais. Filho de peixe, peixinho lá. Que isso, meus pais dramáticos. Essa coisa do pensamento, então, tem a técnica do documentário. Né? Tudo isso começou. Ah, no início do cinema. Eu digo para vocês que vou repetir uma coisa que eu já falei bastante. Não para vocês, mas por aí. Ah, o cinema começa com dois mestres russos. Um é Eisenstein. Eisenstein. O outro é Ziga Bartok. Uhum. Eisenstein fazia filmes como estrutura de ficção. A gente podia se basear em fatos históricos reais, uhum. A indução de 17 de outubro, a greve, encoraçado do Potionkin, etc. Mas a estrutura dele era de filme de ficção. Uhum. Ele contava os incidentes, a história. Né? E esse foi um dos pais do cinema. O outro, de Ziga Bartok, era documentalista. Ele era documentalista no extremo da atitude documentalista. Ele não inventava nada. Sim. Ele só relatava. Ele saía para a rua com a câmera e filmava. Filmava. As coisas que ele achava interessantes. Tem um filme clássico dele, chama O Homem da Câmera. Você contou. Hã? Você contou. Eu contei já isso, né? O homem da câmera. Não, câmera. O cara que chegava, filmava tudo, depois ele organizava o tem um documentário. Uhum. Cineasta francês, ele fazia exatamente isso. Eu me esqueci o nome dele. Tinha um francês, ele filmava cenas da rua, fazia não sei. É, isso foi o movimento do cinema RT. É. Uhum. Né? Uhum. Jean Rouge. Como? Jean Rouge. É. É, que ele fazia, executava a lição do de Ziga Bartok. Uhum. Filmava tudo. Né? Verité? Qual era? Você falou movimento? Cinema Verité. Cinema Verdade. É Cinema Verité. Cinema Verité. R-O-U-C-H. R-O-U-C-H. Então. Por exemplo, não existe roteiro de documentário. Porque o documentário tem que estar submetido à realidade que vai ser encontrada na filmagem. É o contrário do cinema de ficção. O cinema de ficção força a realidade a se conformar com o que está no roteiro. Eles constroem cenários, fazem roupas dos personagens, tudo. Então, a realidade é que tem que se vergar ao que está estabelecido no roteiro. No documentário, não. No documentário, o documentário é que tem que se vergar à realidade. Então, o que você pode fazer eu organizei umas listas de como fazer um documentário. Então você tem que ser selecionado. Primeiro é a lista. Quem que você vai entrevistar sobre esse assunto? Segunda lista. O que é que você vai perguntar para eles? Terceira lista. Onde é que você vai fazer suas filmagens? Então você vai estabelecendo em listas as necessidades que você vai ter para armar seu documentário. Aí você executa. Eu tenho que entrevistar fulano, beltrano, ciclano. Vai lá e entrevista fulano, beltrano, ciclano. Tem que perguntar isso, isso, aquilo. Pergunta para eles, vê o que eles respondem. Ah, tem que filmar isso, que aconteceu uma coisa importante nessa história, no tema do documentário, tem que ir lá filmar. Vai lá e filma. Aí você tem uma opção de coisa filmada. Aí você vai olhar tudo e vai fazer um roteiro. Pegando isso daqui, pegando isso aqui. Vai entrar para alguma coisa. Não gosto da ideia. Sabe? Claro. Eu tive essa clareza sobre isso, porque eu acho que eu já contei isso aqui, a Lúcia está certa. Porque a Lucélia Santos foi com o Dib Luft. O Dib Luft faleceu agora há pouco tempo, que era um cameraman fantástico, porque ele fazia câmera na mão sem trepidar, antes dos americanos inventarem a Steadicam. Né? E tudo, então ela foi à China e passou não sei quanto tempo lá filmando tudo. Aí depois ela me entregou aquilo e disse, faz o roteiro, Marcelo. Eu tinha tudo ali, aí eu fiz o roteiro dos documentários. Mas já tinha o material todo, então claro. Tem que levantar o material primeiro. É um caminho inverso ao do filme de ficção. Já estou com outra ideia na cabeça. Agora, o filme de ficção permite que você tenha no papel, previamente, um controle sobre o que é que vai acontecer, que no documentário você não tem. Eu já tenho uma outra ideia dentro do que você falou. Porque, de fato, isso é muito mais natural em mim. E eu tenho... É que isso está um pouco inibido, na verdade, porque eu nunca existei. Mas eu tenho uma vocação natural, vou atrás disso. Então, você vê a minha casa, o meu quarto. É isso, geralmente. É todo esse material fazer um roteiro, eu estou sempre atrás disso. E eu tenho... Você falou em fazer essas entrevistas, né? Eu tenho em depoimentos... Ave Maria. Eu fico perdido, não saber o que fazer com aquilo, nem como usar, porque eu tenho mais de 100 horas de depoimento. Uma pessoa muito especial. Só que eu nunca... Você tem 80, você falou, o que eu vou fazer com isso? Um filme. Um documentário. Você vai lá e escolhe os trechos que você acha dos fundamentais, dá uma ordem naquilo e preenche o buraco. Com imagens, com outras entrevistas. Se você quiser armar qualquer coisa e tal, eu não sei qual é o assunto, ainda fica difícil dar. O meu assunto é sempre o mesmo. É sempre a questão humana. E a relação entre o lado material e o lado espiritual. É a jornada do herói. Só tenho essa questão. O monomito. O monomito. Talvez o monomito me dê uma estrutura boa. Para você estruturar seu material. O que é que se refere ao chamado? O que é que se refere ao encontro com... Não, e é no real. Aí até ao contrário, o monomito pode se adaptar. É como se eu estivesse presenciando a jornada de um herói. Estou vendo acontecer. Só que eu não soube... Mas você bota na estrutura da jornada do herói. Porque a estrutura do jornada do herói funciona como comunicação com o espectador. E se você simplesmente contar a experiência do seu herói, não sei se vai funcionar tanto. sei. Ah. Não conheço, não sei. Agora, a técnica profissional é botar dentro do esquema da jornada horária, que é o Campbell adaptado pelo Christopher Golden. Aí, se você quer fazer roteiro, não basta saber o Campbell, porque o Campbell nunca se interessou por roteiro na vida dele. Claro. Quem se interessou em botar aquela pesquisa do Campbell em termos de roteiro foi o Christopher Golden. Um livro, A Jornada do Escritor, que é uma simplificação da Jornada do Herói para ser utilizada praticamente em cinema. Aí você tem que ver como o Christopher Vogler fez. Claro. Se você tiver alguma dissensão com o Christopher Vogler, tudo bem, ele está adaptando o trabalho do Joseph Campbell. Agora você pode dizer, não adaptou direito. Pode fazer também. Agora, o Christopher Vogler tem sobre você a experiência da estrutura cinematográfica convencional, usada em filmes de ficção. O que às vezes me paralisa é porque, óbvio, eu tenho uma dificuldade de lidar com as coisas concretas, ligadas à tecnologia, e às vezes eu me afasto. Eu sou o oposto do Bona, por exemplo, que é um perfeccionista para fazer uma foto, para usar todos os recursos. Então, por exemplo, eu tenho esse material, mas aí quando eu olho o material, não é de qualidade. Por exemplo, a imagem ou o áudio. Eu falo, só que não dá para aproveitar. É minha impressão. Ou às vezes dá, mesmo não sendo de qualidade. Porque eu sei que a riqueza está no conteúdo. Mas a forma que aquele conteúdo foi veiculado é muito amadora. Eu falo, o que eu vou fazer com isso aqui? Se você botar num contexto de uma imagem profissional e outra imagem profissional, vai passar. Não entendi. Digamos que você pega alguma declaração lá da pessoa que eu não sei quem é, intercala, que falou, né, uma coisa importante. Aí você dá informações concretas, uma voz off. Em 1998, na Universidade Tal, o fulano de tal disse coisas impressionantes sobre a razão de estarmos vivos. Isso foi imagem lá da faculdade tal, de fotografia dele, de qualquer coisa. Então, corta um pedaço dele, que a imagem está ruim. Todo mundo engole. Pum, aí volta para a imagem boa, com as informações. Mas o que tem voz off no documentário? Fazer as ligações dos documentos que você tem. Documentário, frequentemente, não são de qualidade. Agora, um material novo para você fazer, o que vai ligar um documento com outro, aí tem que ter qualidade. Aí o espectador se sente confortável. Assistindo aquela série Cosmo. Netflix. Que coisa maravilhosa. E ele fez assim, tinha um astrônomo falando, de repente ele põe uma historinha, então um desenho animado contando a vida do Giordano Bruno. Uhum. Aí ele quebra aquilo. Isso não apenas o espectador gosta, como até valoriza o que a autoridade está falando. Se você fazer o jogo, aprender a fazer esse jogo. Os caras, a ideia seria o seguinte, então, por exemplo, se você vai fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, você montaria os dois lados perfeitos com altíssima qualidade. E, normalmente, as cenas que foram filmadas na época, a qualidade de imagem é muito ruim. Então, você com uma cena boa, passaria uma pequena parte ruim a esclarecer e voltaria para a parte boa. Essa é a ideia que você quis. Você quer... amortece você a coisa. As imagens do que era o hashtag durante a Segunda Grande Guerra. De hoje. Certo. Você mostra, hoje está assim. É. Mas foi aqui que aconteceu isso. Pum, aí entra a imagem de época. É. com qualidade mais pobre, é, etc. Mas com, é documento. Um documento, claro. O documento pode não ter qualidade. Agora, a introdução ao documento, você filma hoje e bota com qualidade. É. Eu tô... né? Isso é técnica de documentário. É. Quando você vai usar um pedaço de um filme, você tem que ter autorização, né? Até 30 segundos. Até 30 segundos é liberado. É, se considerado citação. Nossa, que legal isso. Uau, isso abriu um campo de coisas. É, não é? Nossa. É. Eu tenho que usar... 30 segundos é meio minuto, Mas pode usar várias vezes 30 segundos? Não, só uma vez. Não, vários 30 segundos. É. Não vai fazer a mesma coisa. Claro. Mas vários 30 segundos de uma coisa. Tem isso no mesmo documentário? Pode? Pode. Como é que é essa história? 30 segundos é considerado citação. Você está escrevendo um negócio. Aí você cita o Maciel. Tinha uma frase, eu vou te processar porque você citou uma frase minha. Não pode, foi citação. Não é plágio. Mas se você pegar o livro do Luiz Carlos Marcelo e você colocar assim, por Úrsula mesmo, publicar de novo. Aí eu te processo. Aí. Claro, 30 segundos pode. E o material de arquivo, quanto é o tempo de libero geral? Né? Não, depende. É, se for um material de arquivo, assim, anônimo, que não se sabe, é mais ou menos liberado. Se tiver direito autoral em cima, quando você conseguir esse material, lhe dizem. Por exemplo, uma das fontes principais de material documentário hoje, aqui no Rio de Janeiro, é o CEDOP da TV Globo. Uhum. Eles te vendem. Agora, se tiver problema autoral, eles te dizem. Olha, você só pode usar 30 segundos disso, senão não vai ter que pagar de doutorado. Marcel, quando é um documentário, mesmo que tenha, igual, ele tem um material que é verídico, que é de depoimentos, palestra, se aparece uma criança, tudo, a gente pode veicular? Porque, vou dar um exemplo, no caso de trabalho acadêmico, você não pode pôr nem hoje em dia nenhuma foto dos alunos. Se tiver autorização dos pais... Olha, não estou bem a par disso, não. Eu faria o documentário botando a criança. Não, isso que ele falou hoje de manhã, como é que chama o Kaiser, que veio aqui em casa, está me ajudando a fazer um site, ele disse que trabalha muito com imagem e que existe uma orientação que até 20 pessoas, como é que é? Mais de, se você, por exemplo, tirar uma foto com pelo menos 10 pessoas, né? De 10 para mais, você não está... Por exemplo, quando você vai ter uma manifestação aqui no centro, o jornalista vai registrar isso. Ele bate uma foto lá anônima. As pessoas que foram retratadas, não foram retratadas como se você fosse fazer uso da imagem da pessoa. Ela não deu um close seu. Sai, você está meio de lado, outro está de costas, outro aparece longe. Então, você no meio de 10, está tão diluído que acima de 10, todas essas fotos de jornal, ninguém vai pedir autorização para todo mundo que foi fotografado. Que é normal, você lança a foto, porque está com mais de 10 pessoas. Então, que com mais de 10, a foto é liberada. Não pode. Por exemplo, tem uma aluna minha, ela está fazendo um trabalho e ela tirou uma foto da sala de aula. Aí o que eu fiz? Pedi para ela deixar manchada a imagem dos alunos, o rosto, não pode aparecer. Porque se tiver menor, tem que ter autorização do pai ou do responsável para a pessoa sair. Você não vê um trabalho acadêmico, não é um documentário. Não, mas... hoje mesmo o jornal, né? Teve aquela foto do pessoal saqueando esses caminhões que eles queimaram na Brasil. Eles encobriram o rosto de todo mundo. Você vê que são as pessoas, mas você não consegue identificar. Tem mais de 10 rostos ali. Eu vou falar do ponto de vista, que sempre foi o meu, que é do artista criador. Isso tudo tem produtores. Produtores devem ter departamento jurídico e advogados. Acho que o artista não tem que esquentar a cabeça com isso. faz o que achar que tem que fazer. Então, lá na frente eles resolvem, né? O professor diz assim, ah, isso é contra a lei e tal. Vire com o seu advogado. O advogado diz, ah, não pode. Mas quem tem que decidir, você tem que esquentar a cabeça com isso. Claro. Civilização. É, você tem que fazer da melhor maneira que você achar que tem que fazer. E se não der nem reclamação do produtor, nem de advogado, nem nada? Pronto, passou. Ah. Não? Claro. Agora, se tiver problema, eles lá que se virem, eles são especialistas, o produtor está defendendo o dinheiro dele, o advogado está defendendo o salário que ele ganha para ser advogado. Claro. Não? Não, eu nunca então, tinha aí, você falado, defende mas... o seu, que é fazer o melhor que você pode. Ah. Banca não aprova. Eu sou totalmente a favor dos artistas. É outro mundo. Nós somos assim, malucos. É mais livre, né, Marcelo? Mais livre, porque eu não ligava para isso, mas aí eu comecei. Eu estava preocupada com o conteúdo do trabalho. Sim, porque mas a liberdade banca, para o artista. A liberdade para o artista é essencial. Ah. Quando começa a cortar a liberdade dele, ele dá desperdício. É essencial. Claro. Não dá, você não consegue criar sem ter liberdade. Ah. Ah. Isso é uma coisa que vem junto do artista, né, do exercício da arte, a liberdade. Até para um filme, a trilha sonora é um negócio complicado. Uhum. Né? É, 30 segundos também, que pode, é. Não pode, não sei o quê. Mas aí tem os especialistas nisso, as pessoas que vivem para isso. Nenhum deles vai fazer o que você faz, porque eles não são artistas. Então eles vão ganhar a vida do outro jeito, de sacaneando, de podando, tirando sua liberdade. Eles vão ganhar a vida assim. Você vai com eles. Incrível. Não? E artistas mais... brigões, renitentes e tal, vão enfrentar, encarar, desafiar. Claro. Se fosse no cinema, um Jodorowsky. Jodorowsky não está tendo boca brigando com todo mundo, né? Porque ele quer fazer o que ele bem entender sempre. Não está errado. Eu sou mais ele claro. Do que os que estão controlando as coisas, né? Porque o controle... é inevitável que limite a liberdade. Claro. No limite é a questão do Dória lá em São Paulo com os pichadores do mundo. É isso aí, né? É a mesma questão. Não, o Dória, quando se elegeu em São Paulo, a primeira medida que ele tomou, ele mandou pintar de cinza. Cinza, tudo. De tudo. Eu passei em São Paulo, eu estava agora em março em São Paulo, eu vi. Tão agradável. Mas os grafiteiros já estão de volta. Então, claro. Ele mesmo recuou. Ele mesmo parece que usou uma tinta de má qualidade. E está se desmanchando todo cinza. Aqui no Rio mesmo agora estão numa febre de grafitar tudo. Você vê a tua escola aqui na frente, eles grafitaram todo. Aquela obra do metrô ali no túnel, que tinha três paredões, já foram grafitados. O colégio de aplicação na Gávea já está há tempo grafitado. Então, é a liberdade do artista. Mas o limite dessa liberdade de expressão na rua, eu lembro da chateação tua, Bono, que você reclamou para mim, que no muro da tua casa, no Nascimento... É. Foram lá escrever aquele monte de coisa e ficou horrível, você teve que pintar. É, eu tive que pintar. Então, aí é que... É uma que outra vez, mas ali não meu pai, é grafite, ali é pichação. Onde ele morava... Mas é a expressão do artista, eles confundem. É o grafiteiro que está gerando isso aqui. Não, é da pichação. A pichação e o grafite. É, claro. Isso aqui grafite pra mim é artista. É artista. Ali não, a pichação não é qualquer coisa, cara. É picha. A baixa ditadura. É. Pichação. Fui. Foi. Eu sou gozado. Não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Que uma letra bonita, essa. Não fui eu. Não, mas essas coisas de direito natural são muito engraçadas. Trabalho que a gente fazia todo lá no CEDERJ, eles sempre pediam a você assinar. Aquele vídeo da Globo também. E esse último vídeo que eu fiz lá de apresentação, também é a mesma coisa. Que a própria Globo também não sabe, né? Vem logo com aquele papel para você assinar, para você dizendo que cede os direitos autorais, que a cena agora é dele e tal. Foi uma das coisas que eu fiquei chateado com a Globo, porque eles filmaram uma coisa, depois montaram uma outra coisa e usaram a cena para outra finalidade. Eu fiquei danado com isso. E você já tinha assinado? Eles foram lá no Instituto, filmaram umas coisas. E você já tinha assinado, né? É, eu já tinha assinado. É meio complicado, até que ponto? Porque eu fiz aquele trabalho para vender uma imagem. Agora, se o cara aproveitou uma imagem para fazer outra, aí... Às vezes, eles vêm com um formulário escrito do interesse de quem escreveu o formulário. É. Agora, a gente tem que fazer as devidas ressalvas. Né? É, mas, essas vezes, a gente não acorda no momento para, inclusive, ter a redação precisa do para que vai servir a finalidade daquilo. O utiliza ser assim, assado. Para nessas e nessas circunstâncias. Né? Claro. É, às vezes você chega numa repartição, eles querem que você assine qualquer coisa. Se eu assinar, aí eu começo a escrever o que eu quero depois que eu assino. Então eles têm que colher aquele negócio, porque está no papel deles. Eu só concordo com isso, fazendo essas ressalvas. É. Aí eles ficam, vão ter que resolver o problema lá com o chefe. É. Mas está lá escrito. Mas não é sempre que a gente consegue. Às vezes a gente tem que brigar com gente que está do lado da gente, que não está entendendo isso. Não, assina logo, papai, assina logo. Não. Não é isso, não. Transações com o pessoal da Globo não é mole, não. Eu trabalhei lá há 25 anos. Poxa. E eu sei como é essa... Eles acham que o que chama Globo, edição planeta. É. Não existe nada fora da Globo. É. Então, só a Globo que tem reta, só o resto do lá. Globo. Planeta Terra também. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada com o pai do Rubens. A gente estava no Jardim Botânico, sempre tinha filmagem lá, Jardim Botânico. É. A gente estava com o pai do Rubens, ele viu o Estênio Garcia. Aí, meu pai adorava o Estênio Garcia. Adorava o Estênio Garcia. Estênio Garcia! De repente nós só ouvimos, corta! Ele entrou no meio da filmagem. Olha, o Estênio Garcia foi super, com meu pai velhinho já. Abraçou, conversou com ele, tudo. Uma delicadeza que eu fiquei... Teve jogo de cintura. Teve jogo de cintura. Ah, o Estênio Garcia frequenta a Cideioga? Ele frequenta a Cideioga. Aqui em Botafogo. É, pelo menos eu vi várias vezes. Uau! Não, mas ele foi muito gentil. O pessoal da filmagem era mais assim, mas... É normal, né? Até aqui, né? Estragou o trabalho. Estragou o trabalho. Mas o roteirista, em geral, não acompanha a gravação, né, Marcelo? O quê? O roteirista. Não, em geral, não. Em geral, não. Eu sempre digo para os roteiristas que eles deviam acompanhar a edição. A edição? É. É, porque na edição vê como é que vai ser o resultado final. Como é que eles fabricam o resultado final. Né? Então é muito mais útil. Agora, a gravação é muito confusa, sabe? Eu gravo um pedaço aqui, um pedaço ali. É difícil você concatenar a cabeça. Agora, na edição não, eles estão enfileirando como vai aparecer no ar. E é isso que você fez. É, aí é bom você saber, porque isso vai orientar você quando escrever o roteiro. É útil. A gravação, não tanto. Sempre é bom também para conhecer os atores, saber como os atores reagem. Mas eles enchem o saco também. Você sabe que está o roteiro, vão pedir cena para ele. Mas não seja presidente, ou seja, o principal. Se tem telefone, para você disse, para pedir. Ah, cinema tem muitas coisas engraçadas. A gente não falou de cena aqui, de cada cena tem um protagonista que conduz a cena? Claro. Eles fazem um papel completamente obscuro e não querem uma cena que eles conduzam. E que não é uma coisa que não aconteça, acontece frequentemente. Até para lançar uns artistas, mano. Uma cena passada numa cozinha. Quem conduz a cena é o cozinheiro. E os personagens principais, en passant, passam pela cozinha. Mas quem comanda a cena é o cozinheiro. O que, é que vocês estão fazendo aqui? Vão embora. E também tem aqueles diretores que eles aparecem em todos os filmes que eles fazem. Hã? Pois. Aqueles diretores, eu agora não estou me lembrando o nome. Mas eles aparecem em todos os filmes que eles fazem. É, o Hitchcock, né? Não, típico, né? O Hitchcock lá daquela olhadinha. Não, o Woody Allen faz isso. Não, quem inventou isso é o Hitchcock. O Woody Allen mesmo faz uma dessas. O Woody Allen faz o papel principal, que é isso. Ele faz o papel principal. Quem inventou de aparecer no filme dele em passant foi o Hitchcock. É. O Hitchcock. Isso também. Hitchcock é que inventou essa... Essa ideia. É que ele não aparece em compras principal, assim, não. O Diário eles escancaram, assim. É. Mas aparece assim. Mas o Hitchcock era famoso, porque sempre aparecia uma situação divisória assim entre um ponto e outro, aparecia ele fazendo aquela cara. Depois, era rápido. O Hitchcock fez um filme que é um naufrágio, e o filme quase todo se passa num bote salva-vidas. Depois do naufrágio. Aí as pessoas pensaram assim, quero ver o Hitchcock aparecer agora nessa história, como é que vai? Aí vou ver o filme. Aí o filme vai, tem o bote, aqueles destroços do navio, e tem um jornal boiando assim na água. Uma foto de quem? O cara do Hitchcock. Não, o cara voa. Tá voando. Uma foto de Hitchcock. Bom. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, negócio documentário, ficção, etc. Mesmo que você seja um documentarista, acho que vale a pena tentar a mão na ficção e tentar dominar a estrutura dramática, que é aquela estrutura que a gente já conversou, que tem a curva, expõe, ataca, tem pontos de virada, tem um clímax, finalmente, a resolução. Quer dizer, a apreensão dessa estrutura é útil quando vocês forem montar o documentário mesmo. Quer dizer, então, é bom treinar isso. Agora, para você fazer um filme de ficção, você tem que ter os acontecimentos, os eventos, as coisas que acontecem para poder estruturar uma história. Cheguei e comecei hoje aqui com meu amigo Rubens fazendo uma alta filosofia de Heidegger com o elogio do acontecimento. Ou, como eu prefiro, da ocorrência. Eu faço essa palavra ocorrência porque é a palavra que usa em delegacia de polícia. Uma ocorrência hoje no prédio tal da rua tal. Ocorrência policial, uma ocorrência, um acontecimento. É um evento, vocês têm que ter esses eventos. Ele tem uma opção de eventos com o grupo e tem que selecionar quais os eventos que ele acha principais e que vão compor uma estrutura dramática de um filme. Da história. Uhum. Esteban não está aí hoje, talvez tenha fugido. Não, ele... Ele avisou, né? Semana passada. Queria viajar. É, porque hoje. Ele tem uma tarefa de transformar uma coisa bem abstrata, que é aquela relação do alquimista com a mulher, em incidentes concretos. É. Que é, brigam porque ela queimou a comida e fica bravo, ou vai para a cama e ela quer e ele não quer. É. Mas são os incidentes da vida desse casal que vão conduzir, através dos americanos que chamam de build-up, um build-up até a conjunção deles, conforme o desejo de Jung, cujo livro ele mostrou. São as preliminares. Hã? As preliminares. E o desenvolvimento, as preliminares. Porque o casal vive vários dias, semanas, meses, anos. Como é que se desenvolve essa relação? Ele tem que estabelecer os pontos principais. Os pontos em que alguma coisa acontece. Senão não sai roteiro. Eu quero saber qual é a ideia de vocês. Eu faltei a última. Daí eu não estou sabendo quais são as ideias. Ah, cada um pode explicar rapidamente para minha amiga Úrsula qual é a sua ideia. Tá, eu posso começar. A minha é essa que já está descartada. Não. Tá pronto. Não, porque, assim, ela não tem estrutura dramática para isso. O que eu tinha feito, e ficou um pouco artificial, eu peguei, inventei, não, obviamente. Não ficou artificial. Foi discursivo. Ah. Não é questão de artificial, não. É questão de ser uma conferência. Uma aula? Passando do professor, falou mais alto. Quando ele estava falando, Marcelo, quando eu estava lendo, eu falei, Rubens, eu não vejo ninguém para falar isso aqui lá na frente, no palco. Pode ficar artificial dependendo de quem for falar. Não, mas quem vai falar? Ana Cúria? Não existe. Quando ela pegar aquela notícia, ela vai ficar apavorada. É. Porque, olha só, é como se se passasse assim, uma mulher que tem câncer, começa a refletir. Só que essa reflexão, aí virou essa parte que é acadêmica. Na verdade, a reflexão dela, eu fiz com que se tornasse uma espécie muito parecida com a reflexão que acontece no livro da Gita. Que, na verdade, eu queria apresentar a Bhagavad Gita, discurso de Krishna e Arjuna, como sendo um diálogo da consciência, então, no caso, o diálogo da consciência dela, refletindo sobre a luta interior dela contra o inimigo dela, que é do câncer. Só que, para fazer isso, eu fiz tecnicamente como faz a Rita mesmo, tá? Quase defendendo uma tese. Então... Agora você vê que a situação básica da Rita é mais dramática do que a sua. Com certeza. Porque é o real de uma batalha. É uma batalha. É. Vai haver uma batalha. Olha que circunstância forte, né? Ela está deitada com o câncer lá e viaja. Só que ela e a cabeça dela. Ele falou dos conservantes. Já foi. É outro discurso também. Também é discursivo. Não tem incidente nenhum. Aliás, o Rubens sugeriu para ele um incidente, né? Claro, a marcha. Mas ele fez questão de ignorar. Tudo bem. Para ficar só com as suas ideias abstratas. Abstrata não, no nosso sentido. Abstrata só porque não estão corporificadas em acontecimentos materiais. Que é o que precisa ter no roteiro. Mas o insight dele eu achei muito interessante. Que é olhar para toda a evolução da vida sobre o prisma do mal que nos faz os conservantes e o bem também. Então, por exemplo, a vida foi se modificando. Lá no início, a alimentação era uma dificuldade. Porque tudo estragava. Aí com o fogo é o primeiro conservante que faz com que a humanidade dê um passo. Depois você foi descobrindo outros. E agora, mais recentemente, o último conservante que deu um impulso e agora está atrapalhando a humanidade, se chama dinheiro. Então ele apresenta o dinheiro como um conservante, tal qual o conservante químico que a gente compra nos produtos industrializados. Que conserva? Conserva tudo, trabalho, né? Conserva produto. São os insights do meu xará. Agora, o que faltou aí? Outsides. Porque o que faz o roteiro? É o outside. É o outside. Agora, então, que aparece, claro. O que acontece ali, o espectador vê. Aí eu sugeri, tinha sugerido para ele, como não tinha uma história, falei, pega a marcha do Gandhi, né? A marcha do sal que o Gandhi realiza, né? Que é onde você pode trabalhar todas essas questões. Né? Que é uma forma de você dar vida para esse... Que a marcha do sal é isso, né? Tem o imperialismo inglês, é se libertar desse... Né? Mas ele ignorou. Mas ele ignorou porque a... Ele está lá numa, na estratosfera. Tem uma loucura aqui. Aguardei o meu... Amanhã, o Esteban mandou o meu roteiro para vocês ou não? Mandou. Mandou. Mandou. JK. Mandou. Mandou. Então tá lá. Vai lá. É só para o JK. Vem para o JK. O JK. Fantástico. Os meninos brigam com o JK. O JK arranja uma amante. É, só incidente. Acontecimentos. É. Ele sai do país, aí ele volta, fazem desaforo para ele, depois acabam matando ele. Primeiro ele negocia com os milicos lá naquela fazenda. Acontecimento. É tudo acontecimento. Eu mandei um monólogo para o Rubens, que eu escrevi. Acontecimentos, que eu tirei da minha vida, são acontecimentos. Tem umas filosofadas lá, mas é. O que segura a narrativa são os acontecimentos. Claro. Então tem que ter acontecimentos, eventos. A ordem que vai se constituir, a estrutura dramática, é uma ordem de eventos. Eventos são acontecimentos que mudam a vida do personagem principal. Do bom para o mal e do mal para o bom. Ou são revelações da vida do personagem de coisas que estavam ocultas. Uhum. E que fica, eles ficam sabendo. Por exemplo, tem um casal de namorados, de repente eles descobrem, você é de irmão, eu sou teu irmão. É uma revelação. Assim, muda tudo. Claro. Né? Então, esses, os acontecimentos que mudam, que dão nova direção à ação, é que alimentam o roteiro, que vão levando a curva dramática até chegar no famoso clima. No caso do roteiro do Esteban, ele tinha falado sobre a descoberta, ele queria falar sobre a descoberta do elemento fósforo. Só que aí ele pôs um problema do alquimista, junto com a esposa, aí o Marcel falou, mas aí tem duas histórias. É. Qual que você vai contar? É. Não, uma vai ser, tem que ser secundária para a outra. É. Tanto é que ele manteve o foto, mas é o plot point 1, é uma história secundária. Ele preferiu que a história fundamental fosse a relação do alquimista com a mulher. Isso. Por causa daquilo que ele deu no Jung. Agora, o Jung é um ensaísta. Agora ele vai ter que transformar aquilo em roteiro, tem que transformar em incidente, acontecimento, entendeu? O que você vai fazer? Eu? Ah. Ele já pegou uma coisa que tinha tem acontecido. Eu peguei, acabei pegando um assunto que me fascinou, e a origem, o nome robô. A palavra. Normalmente a gente pensa que os nomes. De todas essas coisas tecnológicas, são siglas, não é? Como radar é uma sigla, é direção e distância pelo rádio. É. Agora, robô não, é uma palavra, ela vem do tcheco, que significa trabalho escravo. Então, existe uma peça, que foi escrita nos anos 20, 30, que conta uma história ligada a isso. E acontece o seguinte... Tem um fulano que ele faz experiências com produtos químicos e ele cria um material com consistência biológica e consegue, com isso, levar a produzir vida. E tem um lado ético ligado a isso, que ele vai, na realidade, encontrar um sobrinho. O sobrinho queria ganhar dinheiro e força ele a tocar esse trabalho à frente. Para ganhar dinheiro, e ele confessa, eu quero fazer esse trabalho porque eu estou criando. Essa história que só Deus pode criar, eu não aceito, porque eu sou ateu. Então eu estou criando e vou chegar a isso. Aí o sobrinho força a ele e eles começam a produzir robôs aos milhares. Aí a filha do dono da fábrica sabe da coisa e ela era de uma... Você vê, engraçado, daquela época, ela tinha uma liga de direitos humanos. E ela foi lá discutir com o gestor da fábrica sobre os direitos humanos daquilo que está sendo feito. E ela, inclusive, no fim, alega que o robô, se ele estava tão próximo de um ser humano, ele podia ter sentimento a comprar o que ele queria, ele deveria ter férias para descansar, como fosse qualquer pessoa. E o criador disse, não, o ser que eu estou criando é desprovido dessa necessidade. Aí vem o lance da época, que a mulher na época não tinha nenhum valor assim sobre as ideias, era coisa mais para ser dona de casa e tudo. Então, ela acaba se convencendo que não adianta dar murro em ponta de faca. Então, ela não vai adiante. E o gerente da fábrica, sabendo que ela é filha do dono, peita ela e diz, você vai ser a minha mulher e vai ficar comigo. Nessa situação toda, ele leva a mulher a ser a esposa dele. E aí vem... Então vem, depois, passam-se 10 anos, eles veem sobre os robôs foram evoluindo, e aí vem um fato engraçado. Os robôs já estavam sendo produzidos aos milhares, tornaram-se indispensáveis para a indústria funcionar e tal. E o que que aconteceu? Continuaram a fazer experiências. E nessa eles criaram um robô homem e um robô mulher. E aquilo foi um tapa na filha do dono da fábrica, porque ela achou o fim da picada mesmo. Se ele propunha que não haveria sentimentos, haver o gênero. O robô homem e o robô mulher. E ela fica tão indignada que ela manda queimar a fórmula que permitia produzir isso. E aí os robôs entram em revolta. Tentam tudo, eles entram na fábrica, só mantém vivo um fulano, que segundo eles era igual a eles, usava as mãos. Os robôs foram praticamente programados para só usar as mãos. Então esse fulano não criava nada, mas ele usava a mão para montar, para fazer os experimentos e fazia o robô. E aí ocorre a revolta e ocorre um contraste engraçado. A situação fica tão perigosa que eles matam todo mundo, praticamente, no mundo, e só sobra esse sujeito. E o que acontece no fato? Um lado oposto. Os robôs veem que eles não vão poder continuar, eles vão ficar velhos e tudo, aquilo tudo vai ser destruído, e desesperadamente pedem ao fulano que tinha feito para tentar, aquele executor, para tentar fazer continuar a criar as robôs. Só que o projeto original tinha sido queimado. Mas aí a situação fica um ponto, que os próprios robôs, para que isso acontecesse, ofereceram que alguns deles poderiam ser mortos para fazer a dissecção, ou seja, tirar e descobrir o que tem lá dentro. Então, por causa disso, o fulano vai, trabalha, e ele consegue recriar o robô homem e o robô mulher. E aí fica um dilema, que vem um pouco que eu até comentei pela ideia do Maciel, a questão de Romeu e Julieta, que ficou aquela situação, quem morreria primeiro, o robô homem ou o robô mulher? Aí fica aquele jogo, não é isso e tal. E o final, a história é o seguinte, o criador, os robôs, o executor, ele tem um insight, já que todos morreram e eu também vou morrer, o homem vai acabar. Então o que, que foi criado aqui? O novo Adão e Eva. E por aí é que a história, então, de um novo mundo de robôs vai aparecer. Como houve humanos, vai haver um mundo de robôs em cima da visão Adão e Eva. É uma história complicada, mas elas têm uma série, você pode ter feito entre 1920 e 1930. Você tem que estabelecer os três atos dos contos principais. Claro. O primeiro ato é a criação dos robôs. É. Até essa criação resultar que os robôs estão trabalhando. Claro. Hã? É. Segundo ato, fica a gente contra os robôs, mas os robôs triunfam. É. E resolve fazer o robô homem e o robô mulher. É. No terceiro ato, tenta acabar com o robô homem e o robô mulher, mas não conseguem. É. E o robô homem e o robô mulher triunfam no final e ficam como os novos Adão e Eva. Claro. Você tem que saber que cenas você são importantes para mostrar isso aí. Porque, na realidade, a ideia seria filtrar isso um pouco, para levar para uma objetividade maior. Não, você tem que determinar a cena. A cena. Tá. Você tem que fazer escaleta disso. É. Botando cada cena, se é dia ou noite, onde é que se passa, se é interior ou exterior. Que nem tem um modelo de roteiro. Uhum. Então que, você bota nessa escaleta o que acontece naquela cena. É o que acontece. Não precisa desenvolver a cena, diz só o que acontece. Aí a gente vê uma prefiguração do roteiro na escaleta. Uhum. É o esqueleto do roteiro. É. Você prevê em cada, debaixo de cada cabeçalho, o que é que vai acontecer naquela cena. Certo. Até haver o triunfo final de Adão e Eva com o bote. Os novos Adão e Eva. É. E qual é o clímax? Não, o clímax, na realidade, foram os robôs terem tomado conta do mundo e matarem todos os humanos, só ter sobrado um. E era aquele que tinha as mãos e poderia trabalhar com os próprios robôs. Ele está fazendo uma história apocalíptica. É. Cujo clímax é o desaparecimento da humanidade. É. Ah, que interessante. É, muito otimista a história dele. A peça não é minha, foi escrita entre 1920 e 1930. É, mas você, e segundo o autor, isso foi um sonho do irmão dele. Você está querendo do irmão mudar ou você vai manter o que o autor colocou? Não, eu posso fazer, a ideia seria fazer uma fantasia em cima das ideias. A história é a seguinte, é uma premissa que na história de teatro é reconhecidamente pessimista, que diz o seguinte, a humanidade não tem futuro. É. A humanidade, do jeito que está, vai se matar, vai se dizimar. É. Então, a única esperança que há para ter futuro no planeta Terra são os robôs. Os robôs. Se multiplicarem, uma nova espécie, que é os robôs. Né? Então, o clímax é esse, é um clímax apocalíptico. É. Acaba o ser humano. É, acaba o ser humano. Não, quando o Bona começou a falar da história, assim, a gente começou a discutir o robô, eu lembrei do desenho animado, os Jetsons. Eu também. É. Era uma convivência feliz. Eles tinham uma só aquele carro que dobra e vira uma mala, ele sai. Só introdução. Não, mas quem fazia o serviço pesado era o robô. Quem fazia o serviço pesado era o robô. Essa história é uma história que começou a história de robôs. Né? É. Depois, na ficção científica, mais modernamente, tem um balanço diferente. Porque, por exemplo, os replicantes lá do Philip K. Dick, eles são robôs e são muito humanos. É. Mas vai haver uma mistura entre o caráter robô e humano. Né? É. Eu falei dos testes psicológicos que fazem para ver se o sujeito é robô ou é humano. Mas esses testes foram desmoralizados. Porque quando dava que era robô, geralmente era humano, que é mais fácil do que robô. Porque é isso que acontece com os humanos hoje em dia, são mais robôs do que os próprios robôs. É. Quer dizer, outras complicações. Mas essa história é muito simples. tem os humanos e tem os robôs. Os humanos se destroem, os robôs assumem. É a sua premissa. Essa é a minha premissa. Sua premissa é... é, a humanidade vai dançar. Vai se liquidar. Do jeito que está indo. Né? E se você pegar os jornais, não é... não parece tão maluca assim essa hipótese, né? Com esses mísseis nucleares, de um lado e de outro, dos Estados Unidos, Coreia do Norte, bobear, acabou. Acabou com tudo. Apertou o botão. Só restam os robôs. Dizem então, que okay, a Atlanta você tem que transformar isso numa escaleta. Numa escaleta. Você tem ideia do que é uma escaleta? Sim, sim. Que nem o meu roteiro. Você explicou, eu vou lhe fazer uma ideia engraçada sobre isso. Eu gosto de mexer muito com aquele programinha assim, pro, o Windows Movie Maker. O Windows Movie Maker, ele tem o zoom. Então você pode abrir o zoom à beça, que você vai ali num detalhe, se o cara fez A, você corrige e tira aquele A fora. Aí... você pode ir diminuindo o zoom, diminuindo. E aí você acaba, você pode botar isso bem pequenininho. Que praticamente você só vê o que, que são as cenas. Então aí eu diria que, quando você falou, eu tive esse insight. Que é o insight da escaleta seria como você pegasse a história toda nesse programa e diminuísse para aquela resolução que você só... você vê aquilo toda rápido, você cena, só vê umas ideias. Mas não são os quadros, você tem que pensar em cena. Cena, claro. A cena é a ação que acontece num cenário determinado. Por exemplo, nós estamos aqui vivendo uma cena. Que é na sala deles, à noite. Né? E nesse cenário temos aqui seis personagens. Certo. Se sair dois e forem lá para a rua, é outra cena. É outra cena. É rua, dois personagens. Claro. É outra coisa. Então a sua história tem que ser decupada, vamos dizer. Tem que decupar. Nessas cenas. Nas cenas, claro. Porque um movie maker é mais útil para diretor do que para roteirista. É. Que diretor é que abre, se não sei o quê. É coisa para diretor. É. Tem programas de computador que são para roteiristas, como a Dramática, por exemplo, que eu já falei aqui também, né? Dramática é um programa para você fazer roteiro. Fazer sinopse, aliás. Compor uma história de roteiro. Mas você tem que fazer isso, tem que escrever esse... Você tem que fazer essa escaleta. A escaleta. Todos têm que fazer uma escaleta. Com... acontecimentos, fatos, no ato 1, no ato 2, no ato 3, e de conduzindo, fazendo o que os americanos chamam de build-up, que é erguendo a curva dramática até o seu topo, que é o quê? Clímax. Poder do clímax. Poder ter... E a sua história, Lúcio? A minha história... Conte pra gente. Como uma história que você conta. Eu não cheguei a escrever ela ainda. Ah, não, conte. Que tá na sua cabeça. Mas a história, ela, basicamente, eu não defini também personagem direito. Mas é basicamente uma pessoa, não sei se é homem, se é mulher, tanto faz. Mas tem essa pessoa que eu acho que ela tá ou numa faculdade, ou ainda terminando algo assim. E aí, ela vive nessa monotonia. Pode até não ser um estudante, pode ser outra coisa, mas o importante é que ela viva numa monotonia de trabalho, ou escola, ou faculdade, aí transporte, casa, aí sobe. E ela mora no edifício, e sobe perto do mesmo andar sempre, entra sempre no mesmo andar, entra na casa. Aí essa seria a exposição, porque essa vida é monótona. E sempre reclamo bastante dessa monotonia. E é uma pessoa assim, que que está muito chateada com a vida e que acha que a vida é muito cruel, que acha que as coisas são horríveis. E vive sempre nesse mesmo ritmo. Só que tem a expectativa de que a vida traga algo melhor, apesar de não sair do mesmo ritmo. Aí, um dia, ele tem um sonho. Ela tem um sonho. Que sonha com exatamente esse conto indiano. Que é... ele começa a sonhar. Que é um ser humano estava viajando. Mas esse viajando pode ser, tipo, eu gostaria que ele estivesse só sonhando com ele andando nessa monotonia dele, fazendo essa viagem. E aí, acidentalmente, ele entra num paraíso. E no conceito indiano de paraíso existem árvores dos desejos. Aí você simplesmente senta debaixo delas. Ele senta debaixo delas para descansar, estava cansado. E ele deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizado. Não há intervalo entre seu desejo e realização. Ele estava cansado, pegou no sono e sobre a árvore dos desejos, quando despertou, estava com muita fome. Então disse, estou com tanta fome que desejaria poder comer alguma, conseguir alguma comida em algum lugar. Imediatamente apareceu comida, vindo do nada. Simplesmente uma deliciosa comida flutuando no ar. Estava tão faminto que não prestou atenção de onde a comida viera. Quando se está com fome, não se é filósofo. Começou a comer imediatamente. A comida era tão deliciosa. Depois da a fome ter desaparecido, olhou em sua volta e estava satisfeito. O outro pensamento surgiu em sua mente. Se ao menos pudesse conseguir algo para beber. E como não há proibições no paraíso, imediatamente apareceu um excelente vinho. Bebendo vinho relaxadamente na brisa fresca do paraíso, sobre a sombra da árvore, começou a pensar. O que está acontecendo? O que está vendo? Estou sonhando ou existem espíritos ao redor que estão fazendo truques comigo? E os espíritos apareceram. E eram ferozes, horríveis e nauseantes. Ele começou a tremer e um pensamento surgiu em sua mente. Agora eu vou ser assassinado, com certeza. E ele foi assassinado. Aí quando ele é assassinado no sonho, ele acorda morrendo de medo. E agora naquele pulo que a gente acorda, assim. E aí ele percebe que a vida dele é definida pelos pensamentos dele. Uhum. Ou seja, no que ele faz, o que ele pensa, o que ele mentaliza, geralmente se torna realidade. Uhum. Por isso que o cara ele achava que vinha do exterior. E ele pensou, isso deve ser coisa dos espíritos. Aí aparecem espíritos horríveis. Aí, meu Deus, espíritos horríveis. Eles vão me matar. Aí eles matam. E ele acorda. E aí, nessa, ele fica querendo tomar uma atitude. Daí ele decide tomar um caminho diferente. Ele entra numa rua diferente para poder ir para o ponto. Ele pega, sei lá, um ônibus diferente. Ele não deu licença com essa parte. Ele faz alguma coisa que é diferente. Ele quebra a rotina. E ele fica feliz com isso, isso dá motivação a ele. E aí isso leva ele a querer, tipo, então, resolver o problema que ele tinha no início. O problema que ele tinha no início também, não defini ainda, que é, pode ser, por exemplo, se for um aluno, ele pode ter dificuldade em, não sei, história, por exemplo. Vamos usar isso. Ele tem problemas de muita dificuldade em história. E aí ele decide, com essa mudança de rotina e com essa felicidade que ele teve, assim, que ele ficou feliz, ele está motivado agora, ele liga e pesquisa alguma aula e ajuda em história. E aí ele liga e descobre que pega o endereço dessa pessoa e descobre que a professora de história e a resposta do problema dele estava simplesmente no andar de baixo. Estava simplesmente no andar de baixo dele. E ele sempre que nunca saía do mesmo andar que sempre apertava. E aí se desenvolvia nisso. Ele desce, ele tipo, toma coragem. Eu fiz uma cena onde ele tipo, realmente toma coragem de mudar de novo a rotina. E apertar em vez de apertar o andar dele, vai até a apertar o botão dele, que está muito desgastado já, de tanto que ele aperta todo dia. E e ele aperta o botão de baixo. E aí nessa abre a porta e ele entra e toca a campainha e tal, e entra e é uma pessoa sensacional, ele tem aulas sensacionais onde ele descobre coisas maravilhosas. É. E ele fica muito feliz, é mais ou menos essa história. Uhum. Ele descobre o quê? Ele descobre coisas sensacionais, assim. Não, ele vê e começa a entender, por exemplo, a história. E aí ele começa a gostar bastante de história. Não sei, ele fica só... Ele encontra a resposta, assim. Mas é o clima da história, você não sabe? É, eu ainda não defini ainda. Ah, mas isso é a primeira coisa que você tem que definir, é o clima. Mas eu não defini o que, que ele quer, qual o problema dele e qual vai ser o clima. Mas sei, já que vai o clima, não só o clima... Ele organiza a estrutura, que ela deve ser organizada em função dele, como o clímax transmite ao espectador o que é a sua mensagem. Você não sabe qual é a sua mensagem. Mas... Você não sabe o que é que você quer transmitir ao não, espectador. Eu transmiti, exatamente, eu quero que ele descubra... que saindo do andar dele, saindo da mesmice, ele consiga respostas, ele consiga encontrar uma felicidade. Essa é a sua mensagem? Mas vai ter que acontecer um fato para que isso aconteça. Saindo do andar e ir para andar de baixo? Não. Rubens, vai no andar de baixo. Vai resolver sua vida. Não, a mensagem é isso não é o clima. Não, a cena ainda não está aqui. Mas eu estou falando do clímax, que é aonde ele chega. O que é que acontece com ele? É a sua mensagem. Pode ser. É um baú cheio de ouro. É uma mulher linda, maravilhosa, que está então, apaixonada por ele. Pode ser, por exemplo, a professora, que é sensacional. Crianças. Por exemplo, pode ser... Se for eu, por exemplo, o personagem pode ser gatos, porque eu adoro gatos. Então, ele desce. E ele... Porque, por exemplo, o que ele tinha muito medo... O que, que ele encontra lá embaixo? Eu falei, a professora de história que ele acabou de marcar e descobriu que era no mesmo prédio. A professora. Então, mas o que ela tem, Dona? É o clima. É. O encontro com a professora. Se podia ser gato, pode ser a professora de história. Ele encontra o amor da vida dele. Por exemplo. Isso é isso. Ou ele esbarra com o amor da vida dele. Só se for o amor da vida dele, ele já é um pouco mais forte. Não, a professora de história. Não? E a aula da professora agora, de história. Agora encontrar uma professora de história, ter uma aula de história. Pode ser incrível. Agora, sabe o que eu percebi? Você sentimento da vida, né? É, pois é, tudo faz, não, tudo faz, não, então, sabe o que acontece? Olha, isso é a coisa mais importante do seu roteiro. É você decidir o que é que ele encontra. Porque o espectador vai estar ligado nisso. Se você decepcionar o espectador, seu filme dançou. O espectador sai assim... tudo isso só para encontrar professora de história, que porcaria! Não, então, é porque do início, então, é que eu ainda não defini essas duas partes que eu tenho. Eu ainda não defini o qual é o problema que vai ser satisfeito pelo clima. Isso aí que é o importante. E é isso que é o importante, só que toda a história dele, tipo, o motivo que ele conseguiu, eu já sei qual é o motivo dele conseguir superar o problema dele. Como ele supera é mas qual é o problema e qual, e, aí, e qual é o clima? Qualquer coisa isso se é encaixa. Então, mas qualquer coisa se isso encaixa. Ele vai decidir se seu filme é bom ou não. Mas qualquer coisa se encaixa nisso. Mas, sabe o que eu acho? Mas não, nem qualquer coisa decide se é bom ou não. Sabe por quê? Muitas coisas definirão seu filme como um mau filme. Você tem que descobrir o que vai definir seu filme como um bom filme. Olha, ele estava falando no começo para mim sobre ocorrência, que é a coração da arte dramática. Ele estava brincando com esse grupo, que esse grupo é um grupo de pensadores com vocação para pensar e não para contar causos. Né? E, na verdade, se arrumou um pretexto, ele está dizendo isso, um causo fraco, para agir igual todos nós aqui, para passar toda uma filosofia que é essa, mesma que eu trabalhei, que o Esteban trabalhou, que o Luiz Carlos estava trabalhando, todos nós falando a mesma coisa, dessa filosofia maior, dessa coisa que ele descobriu e que ele quer fazer valor. E isso é filosofia, isso é pensamento, mas não é drama, né? E que para ser drama você tem que ter o caos, o fato. E o fato, toda essa historinha, tudo isso ficaria secundário em relação ao fato que gerasse isso. Né? E nós todos seguimos o procedimento inverso. A gente tem uma filosofia, a gente está buscando um modo, sei lá, algum valor que a gente tem superior, e a gente quer, de alguma maneira, que o nosso personagem, você vê, no meu caso, a minha personagem tinha que engolir a Gita goela abaixo e recitar a Gita depois. Eu já entendi isso. Por quê? Porque eu queria agir como um acadêmico, onde a voz dela ia ser transmitir um artigo acadêmico, quase. Né? Então, eu não consegui, na minha tentativa, produzir o que ele queria, que é dentro daquela estrutura dramática que vai gerar um clímax. O meu clímax era meio fake. Eu tentei, né? Por isso que ele está dizendo que o mais importante que a gente vai construir a história é o clímax. É o clímax. A partir dele. Vamos fazer, você construiu toda a história e não sabe o clímax, você não tem a história ainda. Por enquanto, só o Bona tem um clímax, que é o clímax do Capa, do Karl Capa, que é a destruição da humanidade. Isso é um clímax. Em seu caso, eu diria que o clímax seria o que realmente aconteceu com o andar de baixo. Você falou, encontrou a professora, que foi ligada a outro sonho. Mas eu acho que aí você pode trabalhar em criar alguma coisa. Você pode comparar, encontrar a professora com o fim da humanidade. Por exemplo, eu acho que a importância, o nível, se ele vai encontrar um gato, se ele vai encontrar uma professora, ou se ele vai encontrar uma bomba atômica, eu acho que isso pode ser desenvolvido desde de que eu ofereça ao espectador no início um problema que ele tenha. Ele vai ter um problema com alguma coisa, seja lá um gato, seja lá algum, por exemplo, alguma pessoa que ele perdeu contato na infância. E aí ele descobre no final, ele esbarra no mesmo prédio com essa pessoa que ela perdeu. Entendeu? Tudo bem, encaixa, mas a moral continua sendo a mesma. A moral do filme ainda é que quebrando o seu cotidiano e fazendo um esforço e saindo do seu mesmo estado mental, saindo dessa mesma rotina que você mantém, você consegue quebrar e ter resultados bons na sua vida e resolver os seus problemas, as suas questões. Entendeu? Então, a moral, ela continua sendo a mesma. O clímax, ele pode variar. É claro que eu vou construir em cima dele. Quando você toda o clímax pode variar entre ser inteiramente pífio ou ser um clímax de um bom filme. Um bom filme tem um clímax forte. Se não tiver um clímax forte, o espectador fica insensível e rejeita. Você tem que dar uma porrada no espectador com o seu clímax. Com certeza. Senão não acontece. Não adianta. Com certeza, mas essa porrada que eu vou dar, como é que eu vou quebrar, ou vai dar esse boom na cabeça dos espectadores, ela é proporcional a... Não. Você tem que bolar ela, não tem que... O resto você faz depois. A primeira coisa que você tem que fazer, totalmente livre, é colar um tremendo clímax. Se você tiver um tremendo clímax, você tem uma história. Se você não tiver, não tem. É simples assim. Isso é o resumo da minha experiência e do que os produtores de Hollywood acham. Se tem um clímax forte, tem a história. Essa história tem uma história que já existia antes, que tem um clímax forte. O fim da humanidade é um clímax forte. Claro. Desaparece o ser humano, é um clímax forte. Claro. Agora, você precisa ter um clímax forte. Se você tiver um clímax forte, aí você ajeita tudo, bota o problema lá, ajeita os atos, faz tudo com confiança, porque o seu filme está segurado pela força do clima. Eu só pensei que pelo poder fosse relativo ao resto da história. É. Não, pode ser relativo tanto quanto você queira. Pode ser relativo. O que eu estou dizendo é que não é decisivo. O que é decisivo na eficiência do roteiro é a força do clímax dele. Ele não tem, ele não tem, ele tem porque é chupado do cara o copo. A semana não tem. Tem uma ideia chupada do Jung. Então, semana que vem a gente traga. Mas ainda não está traduzida em fato, claro. Em acontecimento. É jogo duro mesmo. Então, assim, semana que vem a gente traga um. Tem que ter. Tem que ter. É uma luta, não é que é simples conseguir. Mas esse é o segredo. Agora ficou mais tranquilo, porque agora eu consigo pensar numa esse coisa tipo, ah, meu clímax eu quero que seja o fim da humanidade, meu clímax eu quero que seja a morte da mãe, o clímax eu quero que seja perder uma perna, o clímax eu quero que seja a estouro de uma guerra, o clímax eu quero que seja a chegada de uma bomba. Agora ficou mais tranquilo. Quer ver? Eu já estou bolando o meu. Vai ter que ter uma ação impactante. A vida do francês. Tem que ser, tem que ser. Olha, quer que eu te conte o meu... Eu já tenho aqui o meu... Eu achei que a primeira coisa... Seu projeto de clima. Já? Pro meu documentário. Ah, pro documentário. Já tenho. Quer que eu te fale? Vê se você acha que é razoável. Ó, imagina o seguinte. Um guerrilheiro comunista... do núcleo mais duro do comunismo, ligado ao partido da Rússia, não às lideranças daqui, sendo treinado no meio da floresta, nos anos 70, sendo treinado para matar o presidente do Brasil, né? O que ele tem é idealismo, e tem essa coisa de agir assim. E esse sujeito, com a equipe toda, acampado no meio de Goiás, lá no meio de Goiás. É só um detalhe. Aí é um documentário isso, hein? De repente, aluno da UNB, não sei o que lá, ele à noite, de madrugada, tem uma experiência mística, fica meio lelé da cuca, abandona todos os colegas e diz, olha, depois disso que aconteceu essa noite, eu não sei como fazer e o que vai fazer. O que eu estou falando é real. Ele modifica toda a vida dele e inicia uma busca de Deus, orientada por alguns princípios, e a vida toda dele, ele abandona a namorada naquele dia, abandona toda a vida de família e dedica a vida dele a desenvolver um projeto que ele acredita que está plantando uma célula para que, sei lá, num futuro distante, o país seja um país mais justo. E passados 40 e pouco anos dessa experiência, ele hoje continua no mesmo ideal e aí a prova. Eu pego as falas dele de hoje e a impressão que eu tenho é que eu estou falando ou com um santo da Igreja Católica ou com o yogi da Índia, um místico. Mas, ao mesmo tempo, isso quando você vê a fala dele, mas, ao mesmo tempo, ele não chega a ser uma pessoa totalmente simpática e carismática, porque aquela rudeza original dele, que deu a coragem, que deu a força para ele enfrentar tudo, ainda precisou ficar. Para ele montar esse projeto e tudo mais. Então ele continua assim, rude, austero, um jeito um pouco simpático, mas com uma doçura que você reconhece quando conhece ele melhor só. Então é um documentário sobre a vida de um ser que se transformou por uma experiência mística, de um ateu, que não esperava passar por isso. Tem sentido? Tem, só está faltando uma coisa para convencer o espectador. Por que cargas d'água esse homem tem uma experiência, um clima de experiência mística? Nada que acontece depois ou antes tem a força da transformação feita pela experiência mística. Agora o espectador vai saber de onde saiu essa experiência mística. Ele mesmo se pergunta. O espectador não vai acreditar. Esse é o problema. Ninguém vai, nem eu. Nem eu. Quer ver um tipo de solução? Por exemplo, um crente em substâncias psicodélicas vai dizer que ele tomou um ácido. Tomou um ácido, um ayahuasca, não sei o que. Teve um. Um crente em xamanismo. Poderia encontrar um feiticeiro mágico lá que faz uma mágica e não, o que acontece para ele? O que ele conta é tão irreal que eu não tenho coragem de falar. Mas já que aqui eu preciso falar, eu vou falar. Mas eu mesmo não sei o que foi. Estou dizendo o que ele disse que foi. Né? Como é que teve essa experiência? Olha, primeiro vou começar assim, ele dizendo assim, por que eu? Eu sou ateu, eu não acredito em nada disso. Ele falou, é você mesmo que a gente precisa? Mas quem que diz? Porque você é aquele que nunca quem desiste. Que diz? Segundo o relato dele, Ashtashena. Que é... isso é loucura já, não posso falar... Eu nem sei, não deveria nem estar gravando isso. Mas sabe quem é Ashtashena? É o comandante dos discos voadores. Fododia também. Eu não sou contra o fododia, não. Não, eu não sou contra, mas como é que eu vou falar isso? Para mim tudo bem. Aí então você vê, você tem esse clímax, você acha que é um clímax ufológico. É um filme sobre ufologia. Mas eu não posso falar isso porque ele me mata se eu falar isso. Porque acaba com toda a trajetória dele. Ele quer a trajetória dele, ele seguiu uma via que ele acredita, que é de ascese espiritual. E mas se eu misturar com qualquer coisa externa... O clímax é a premissa. Se for por causa de disco voador, é um filme sobre disco voador. Se for por causa de ayahuasca ou LSD, é um filme sobre alucinógeno. Se for por causa de um mestre... ascensionado, vai. Qualquer ascensionado, teósofo, budista, o que seja, é o mestre. É o que decide tudo, o que provoca o clímax. Então vai ser isso. Clímax. Sabe por que a experiência dele? É o clímax. Sabe o que foi parecido muito? Você conhece a vida de São Paulo? Eu sei que o São Paulo perseguia os judeus. Os cristãos. Perseguia os cristãos, desculpa. É o judeu que perseguia os cristãos. De repente, ele está no cavalo e cai do cavalo, cego por uma luz, que pergunta para ele. Saulo, o nome dele era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele se encontra com o Cristo que já tinha morrido. Essa é a história que está na Bíblia. Uhum. Né? Agora, foi contado isso. Agora, vai saber o que aconteceu. Né? Sim, se você fizer esse filme, que lá pelas tantas, o diabo do Russo, vem uma luz, uma voz fala com ele, pronto. É um milagre. Aí a premissa do filme é a favor do milagre. Quer dizer, você pode fazer um filme a favor do milagre, a favor do discoador, a favor da droga psicodélica, a favor do feiticeiro, xamânico, o que for. Não, vou ficar na tradição, vai ter que ser um milagre cristão. Porque a gente está numa sociedade cristã. Então, a interpretação do arquétipo na metáfora tem que ser cristão. Então... Transformar água em vinho. Oi? Transformar água em vinho. aparece uma cruz, aparece o próprio Jesus Cristo, sei lá. Não. Pode tudo, ele tem uma experiência. Ou eu vou perguntar para ele o que ele me autoriza a dizer. Porque é sabe o que ele me disse de fato? Ele contou para mim. Ele disse, quando aquela nave baixou a uma certa distância e aquele facho de luz bateu no grupo, em todo o grupo, né, que ele pensou que ele fosse abduzido, porque primeiro ele suspenderam ele a quase 2 metros de altura. E que aí ele não sabe mais o que aconteceu, quase desmaiou. Quando ele acordou, a vida dele era outra. Esqueceu depois. Segundo os meus amigos, o polo que eu tive uma fase, eu frequentei o CISNE, que era a sociedade da dona Jenny Grank. A Jenny Grank foi a decana da ufologia no Brasil. Ela viu um disco voador em 1947, no pátio da casa dela. Era menina. Depois ela virou ufóloga. Eu tenho amigos ufólogos também, sabe? Eu não sou ufólogo. É que esse tema é tabu, né? Eu ia nas sessões lá de ufologia, aí só tinha gente que tinha tido experiência ufológica. Abduzidos. Aí chegava para mim assim, pô, e você, o que aconteceu com você? Foi abduzido? Eu disse, não. Ah, teve avistamento? Que avistamento você teve? Eu também não tive avistamento. Bom, o que você está fazendo aqui? Eu estou curioso. É que esse tema é tabu, né? E está muito banalizado. Então é um negócio complicado tratar disso. É, mas eu gostava. Aí, uma vez, tinha um amigo meu que era ufólogo, e ele tinha paixão por ter um contato de terceiro grau e tal. Certo. Então, ele estava aqui no Rio, tinha um congresso de ufologia aqui no Rio. E eu convidei a encontrar com ele lá. Aí eu encontrei com ele e disse, pois é, Marcel, será que você não consegue? Aí dá um jeito de eu ter um contato de terceiro grau e tal. Ele disse, olha, eu estou por fora, eu não sou ninguém. Agora eu conheço o Alex, que é um cara muito conhecido aqui nos meios ufológicos. E eu combinei com ele encontrar com a gente aqui, deve estar chegando. E aí veio o Alex. O Alex tinha um convívio com extraterreno, que eram amigos dele. Sim. Viviam na casa dele. Sim. E sabe, o Alex tinha 3, 4 extraterrenos lá dentro. Era uma coisa assim. Uma coisa comum com o Alex. Aí o Alex veio. Aí eu apresentei aqui também, então, meu amigo Ernesto, o Alex. O Ernesto veio de Porto Alegre, porque ele está a fim de ter um contato com um alienígena. Aí eu disse que a única maneira que eu tinha era apresentar para você. Ele disse, ok, podemos fazer isso. Eu digo, aí o meu amigo, quando vamos marcar? Semana que vem eu volto de Porto Alegre, você marca? Eu disse, não, vamos fazer agora mesmo. Agora mesmo? Ele disse, claro. Aí não está tendo uma conferência? Na sala de conferência estava ocorrendo uma conferência do Congresso. Está assim de alienígena ali. Como está assim de alienígena? Eles adoram ver congresso de ufologia. Para ver o que os Serratos estão falando deles. Ah, então eu vou chamar logo para vir aqui. Aí ele disse, ah, Alex, tudo bem, então você vai lá dentro, vai chamar. Não precisa. Aí ele disse, como não precisa? Disse, telepatia, cara, pô. Com alienígena, telepatia. Quando ele disse isso, a porta se abriu. É. E saiu uma mulher lá de dentro, que parecia mesmo uma ET, porque tinha uns olhos arregalados e fundo, assim, uma mulher esquisitíssima, sabe? Que saiu lá de dentro e disse, não, viu, não, tá vendo? Eu chamei e já veio. Alguém disse assim, mas vocês dois se comportam e não digam que vocês sabem que ela é alienígena. É. Porque eles não gostam, eles querem se misturar aqui e estar com uma opção. Segura aí, mas ela é. Aí a mulher viu, Alex, como é que vai você? Veio toda, abraçou o Alex, beijou o Alex aqui, beijou ali. Aí o Alex se apresentou, meus amigos aqui. Aí eu disse, não, ela é, aí ela se apresentou como diretora de um centro ufológico no interior de Minas Gerais. E eu disse, não, é porque o meu amigo aqui está querendo um contato, sexual, tal, assim. Ah, a gente pode arranjar isso, nós temos um espaço oculto lá. Tinha um espaço oculto. Aí trocaram o telefone, não sei o que, tudo. Fizeram o contato e foram embora os dois, ela e o Alex. Foram embora, né? Meu amigo está pelado, assim, já regalado. Virou e disse, parceiro, você acha que é bebendo uma angelista? Show, cara, eu lá que sente ali. Então é, pronto. Vocês cantam por aí. São as minhas experiências ufológicas. Não. Mas o que me chama... Então, se você quiser fazer um clímax ufológico, tudo bem. Mas isso não é o importante. Sabe o que me chama a atenção na história? É o antes e depois. Mas... Porque houve uma transformação real. Mas isso é para você. Para o público, é o que acontece. É ali no meio, entre o antes e depois. É o clímax. É a droga psicodélica. É o alienígena. É o que for. É Jesus Cristo que aparece de repente. É isso, é um ser divino que desceu. É. Eram os deuses astronautas? Ou aparece um ser lá, não identificado, que aí o russo muda. Mas tem que ter a grande cena. Porque essa é o que realmente acontece no teu andar de baixo. É a grande cena do filme. Ou seja, aquilo de sair da rotina acontece. Então, esse aí é que vai... Tem que ter, gente. Aí pode ser que você aceite ou não aceite, ou fique, não fique, mas aquilo... Se você fazer isso dessa grande cena, o espectador fica frustrado. É, entendi perfeitamente. É claro que é isso que você quer, porque você participa desse ritual junto. Você comunga ali, né? Mas eu vou perguntar para ele, porque essa história é real. É. O que é que ele quer botar ali no lugar do Ashtar? Porque... Teve uma amiga minha que, naquela época, essas praias aí, prainhas, não sei o quê, isso foi na minha juventude, né? Eram desertas, não tinha nada. Então, ela foi com o namorado para uma praia dessas, aí ficaram dois na praia e um dia terminou, que eles estavam lá com uma barraquinha, uma cesta de piquenique e tal. Aí acharam que tinha ficado escuro, para chegar lá tinha que ir numa trilha no meio do mato. Acharam melhor dormir na praia e no dia seguinte manhã sair. Aí eles ficaram no mato, congelando, tomando, tinha um garrafão de vinho. Aí de repente, um dia, apareceu. Aí eu fui lá, aí o disco voltou. Aí eles ficaram vendo o disco. De repente se deram conta que não só eles estavam vendo o disco, mas o disco estava vendo eles. Aí disse que o disco voltou, pousou a uns 100 metros assim, de onde eles estavam, na praia, e o disco pousou. E eles, sem ação, né? Sem palavras também. Aí diz que saiu um ser. Ela diz que parecia esses lutadores de sumô, japoneses, grandões, assim, que pegou ela pelas pernas e começou a levar para entrar dentro do mar. Era sozinho. Ela com o namorado. Não, mas era sozinho. Ele sozinho. Não, só vinho. Hã? Só tinha vinho mesmo. Ah, só vinho. Não, só tinha, vinho não tinha tomado LSD nenhum. Só garantiu. Aí, disse que começou a levar. Ela disse, está cheirando, me protege, me salva. Aí quando ela olhou, tinha um ser belíssimo, assim, flutuando em cima das águas. Ah, sabe, sorrindo para ela. Aí esse monstrengo japonês largou ela e se mandou. E se mandou. Ela foi salva pelo astro até. São as diferentes dessa... falanges, né? Que eles têm... É, depois dessa aparição deles, os dois adormeceram. Aí, no dia de manhã acordado, não tinha disco, mas tinha marcas na areia. Tinha vários vestígios da noite anterior. Porque esse cara, pô, a gente sonhou isso. Os dois sonharam? Os dois sonharam a mesma coisa. Ah, cara, sintonia, né? De casal. Então é isso, minhas experiências ufológicas. É. Ah, pode ser. Mas é ótimo, você vai resolver isso, vai fazer um evento bonito aqui para, né, para jogar o personagem na sua nova vida. Tá. Na, agora, no, em termos de roteiro, a nova vida é um pedaço menor que a antiga vida. Você tem que preparar bem que esse cara é um espião, um piedoso, todos. Isso não era, não. Hã? Era comunista daqueles mais brasileiros impossível, da melhor qualidade. Se ele for meio para ver a mudança... Mudou só o... a crença. É, mas isso tudo... E a coragem dele, o negócio que ele acreditava em guerrilha. Passou a acreditar depois na militância religiosa. Então insiste nisso para ver a mudança. Ah. Para ver que o clima dessa experiência fundamental realmente mudou ele. Ah. Mudou mesmo, é incrível. Eu conheci ele faz. Eu conheci ele logo depois da experiência. Em 1970 e. 75. Ô Luiz Carlos, você está acompanhando o que a gente está falando aqui? Estou acompanhando. É? Tem que encontrar acontecimentos que encarnem, revelem as suas ideias. Pois é. Ficar só em ideia não é um roteiro de filme. É. Conta a história do teu pai, pô. Eu estava pensando... relacionar a caminhada do Gandhi, não com o Saul, né? Mas na forma que Gandhi atuou, da forma revolucionária que ele atuou, e como seria isso momento atual, né? Em função daquela problemática dos conservantes, né? Eu tô atrasado em todas as. Mas só você selecionar ações concretas do Gandhi já dá uma materialidade para o roteiro, que é o que precisa, porque o roteiro tem que ser material, tem que ser físico, né? Tem que ter acontecimentos físicos, materiais, não tem que ser só abstratos. Que, por exemplo, no seu caso, você pode dizer assim, não vou mostrar nada, vou fazer ele sem visão. Estou tendo uma visão. Que coisa incrível, sendo uma luz do ator, Não passa a credibilidade. Não, o espectador. O espectador quer ver o que está vendo. Claro. Se ele está vendo uma maravilha, ele vai ver o povo. Quero ver. É. Se não ver, fica frustrado. Eu vou pedir autorização aí. A frustração do espectador, ele reage com rejeição. Aquilo que eu frustrou. Sai do cinema dizendo, que merda. Não tem, Bono e o Luiz Carlos conhecem. É cruel, não, mas tenho certeza que não sabiam dessa história. Por quê? Você conhece Francisco, o Bona conhece, mas vocês não sabiam dessa história, né? Não. Imagina, ele não fala para ninguém. É. Agora, você imaginaria que ele foi um comunista? É duro, sabe? Não. Não imagino. A vida dele é uma vida bem espartana, né? Bem não materialista, né? Então eu vejo o comunismo como... O verdadeiro é. Ele não mudou nada. Realidade mais elevada. Exatamente o que ele fez. Só que em vez de pegar em armas de fogo, ele passou a usar as armas do Evangelho. É. Eu fui muito amigo de dois dos teóricos marxistas mais importantes da minha geração, que foram o Leandro Conder e o Cardinal Scottino. E Marx encontrava eles uma vez por semana. A gente bebia cerveja junto e tal. Eles doutrinavam um pouco. Aí uma vez o Terreiro Goulart apareceu lá, dizendo para eles que tinha uma instrução do diretório cultural do partido para mim escrever. Aí os outros começaram a rir, pô, você não conhece o Maciel? Não vai se inscrever, não vai se inscrever em nada disso, partido comunista. Todas as vezes que quiseram me inscrever, já quiseram me inscrever na igreja evangélica, partido comunista. Eu digo, eu não me inscrevo nem no Flamengo, imagina. E não é que eu sou flamenguista, roxo, hein? Mas a grande sacada do Maciel é que é o agir pelo não agir. É. O que o partidão reconhece, que é uma forma de ativismo político poderosíssimo. Poderosíssimo. Isso é taoísta. Isso é taoísta. Chinês. Eu estava te vendo. Quer dizer, não sei como é que vai ficar assim de hoje para semana que vem, se eu vou ter alguma ideia mais clara, se eu vou conseguir dedicar algum tempo assim para ter uma ideia mais concreta, clara, né? Concreta. Concreta. Concreta. Material. Material. Tem que materializar. Física. Essas que são as indicações. É. Porque se ficar no abstrato, no teórico, na ideia, não adianta nada. O roteirista é aquele que gosta de acontecimentos físicos, casos em que acontecem coisas, que tudo tem materialidade, tem cor, cheiro, dureza, ou moleza, ou o que seja, mas tudo físico. A história já tem até nome. O Andar de Baixo. Olha só que título interessante. É verdade. É verdade. Porque ela falou aí é o título. É. Que é o ponto existencial dele todo. Ele se mata, aí ele acorda do sonho. E por acaso, por que, que eu vou apertar aqui, eu vou apertar ali? Aí quando ele vai embaixo, aí acontece o clima. Aparece a princesa encantada, assim, tudo que ele sonhou na vida. O psicose. O filho que era mãe. O filho que era mãe. Eu não estou querendo roubar teu tema, não. Estou só brincando. Acho que... Dial M for Murder. Esquente para matar. Acho que em Portugal o título era o marido telefonado. O marido telefonava. É um spoiler perfeito, assim, acabou a spoiler. É, o filho que era mãe também, um spoiler que acaba com o saco, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? Fica aquela pergunta, o que quer dizer isso? Não deixa... O que é? O título, né? Ah, sim, é, sempre. Mas quando assistir, vai sacar, né? Quando começar a assistir, vai sacar. Não, mas essa ideia é realmente você tentar se disciplinar para localizar o clima, porque é como você diz, é tudo. É por aí, que só vai sair por aí. Você localizou o clima, você faz tudo para chegar no clima. Vai convergir para aquilo. Meu livro, se você tem o clímax, você tem o ataque. É. Se você tem o ataque, você sabe o que é que você precisa de exposição, e aí você tem que seguir a trilha. É você, você encaminha. E aí depois é só o denouement. No caso, a história de um cientista seria ele ganhar o prêmio Nobel. Então ele está ali fazendo de tudo para conseguir. Que é a história da peça Oxigênio, o Gerasse lá. A história da mente brilhante também. É. Do matemático esquizofrênico. O Turing. Não é o Turing. Não, o Turing não era. É, não era. Não, esse filme do Turing, indiano. O Turing era gay. É. Esse era do filme chamado The Brilliant Mind. Muito brilhante. Ele era esquizofrênico. É. Sim. E aí, mas era um matemático brilhante. Aí ele entra em tratamento e fica burro. Melhora e não tem mais alucinação, porque tinha alucinações, né? Aí ele bota fora os remédios e digo, pô, eu quero. A loucura. Aquela loucura, os alucinações que se danem. Aí ele consegue, porque tinha sido tirado do lugar dele de professor na universidade, a universidade americana, sei lá, uma dessas, assim, importante, ele. E aí ele consegue voltar a ensinar, a dar aulas, né? E no final de uma aula ele está conversando com uma aluna do lado de fora. Agora lá, chegou um velho lá dizendo, o senhor é o professor Paulo, disse, a gente comunicar, o senhor ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel. Aí ele virou para o aluno e disse assim, esse cara está aí mesmo de porque muitas pessoas podiam ter uma alucinação dele. Teve um outro filme. Aí a aluna disse, ah, senhor, está aí mesmo. Teve um outro filme sobre matemática, Ramanuja, né? Ramanuja. Você assistiu esse filme? Não, não. O Homem que Viu o Infinito. É fantástico. Porque a história é real. Pegaram um indiano que resolvia teoremas que o pessoal da Inglaterra é contemporâneo do Newton, né? Ou não, do Newton não, do. Desculpa, subi. Do Arthur? Não, imagina que loucura minha, tô ficando cansado já. Do Russell, Bertrand Russell. Na mesma época do Bertrand Russell. Esse indiano foi chamado para lecionar junto com o Bertrand Russell, porque ele resolvia teoremas, ele encontrava uma solução que nenhum desses grandes da Inglaterra conseguia. Só que ele não conseguia apresentar para ninguém a dedução. Vinha para ele. A deusa. A deusa para quem ele rezava mostrava a solução. E aí o pessoal da Inglaterra falou, isso aí não funciona aqui. E aí tiveram que disciplinar, falou, olha, você vai ter que encontrar uma dedução para isso. Para ele aprender a fazer uma dedução. E ele conseguiu. Ah, sim. E chegando, ele tinha o clímax. Aí é só construir o caminho até ali. Só a construção para chegar lá. Ele foi uma das... Ele ganhava o clímax de graça. Em 1920 ele morreu. O matemático que revolucionou a matemática moderna. Não foram os ingleses, foi esse indiano. De séries. A parte de séries de Fourier, não sei mais o que, né? A série de matemática. Quer dizer, a parte mais sofisticada que vai dar origem para tudo que influencia na computação. No cálculo computação. Foi esse indiano que recebeu de uma deusa. Ele escrevia no chão. Ele escrevia no chão. As coisas quando vinham, ele não tinha onde escrever, lembra? Não, e a crítica, porque ele não foi bem recebido lá. O maluco bancou ele porque gostou da originalidade. E levaram ele para a Inglaterra totalmente iletrado, sem modos. Ele sofreu lá, né, naquele ambiente todo era formal. Vegetariano. Né? Vegetariano foi obrigado a comer carne. Né? O filme é lindo. É emocionante. Você assistiu? Como é que chama, cara? O Homem que Viu o Infinito, né? O Homem que Viu o Infinito. E a história é verdadeira. E meus amigos matemáticos, eles têm adoração por ele. Ele morreu com 33 anos, Marcelo. Depois que ele fez tudo isso, essa revolução, adoeceu de... Ele tinha pneumonia, né? Tuberculose. Já veio, e aí, acabou. Teve toda a história da mulher que a mãe tentou afastar. Né? Ah, é bonito. A tuberculose matava. Foi antes da hidrazina. Né? Esse filme está disponível, assim? Não é, tá, não. Você se encontra já. Se você puser O Homem que Viu o Infinito, você já consegue baixar ele inteiro. Muito bom. Tem no Netflix, hein? Agora, o Turing passa na televisão toda hora. É, esse é um também fantástico. Imitação, como é? O jogo da imitação. Eu adoro Álgebra de Boole. Eu tive um tempo para ver filme, aí eu vi... Fiquei tão feliz que eu não consegui ver. Agora eu não vi há muito tempo. Aí eu vi A Garota Dinamarquesa. Não tinha das irmãs, era da Dinamarca o filme que a gente assistiu. Tem das irmãs cineastas. Os autores de Matrix, que eram os irmãos Wachowski, os dois se operaram e são hoje as irmãs Wachowski. Ah, dos transgêneros. Primeiro foi o mais moço que resolveu fazer, e o mais velho continuou. O filme do Turing é qual? O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. É muito bom. É muito bom. Ele inventa o computador. Ele foi o inventor do computador, né? Sim. Inventou... procurando decifrar um código alemão, que ele foi contratado pelas Forças Armadas Britânicas para decifrar salvou muita gente, código alemão. E ele decifrou com aquela máquina. Uma máquina que ele fez. Máquina de tudo. É baseada na álgebra de Boole, né, Boole? Não, a álgebra já é um pouquinho outra coisa. Não, aquela máquina dele, eu acho que era decimal, se não me engano. Isso aí já é uma segunda, os primeiros computadores na realidade eram decimais. Era com a gente lá, os 10 dedos, depois que veio. Não. A história do verdadeiro e falso, né? É hoje. O computador que eu vi, um amigo meu tinha um computador, eu fui na casa dele para ele me mostrar o computador, aí ele sentou lá e ligou o computador. Aí ele virou e nós conversamos com ele. Ah, fiz isso aqui, não tinha um pouco. Só vou ver o computador. Isso aí demora 20 minutos. Demorava 20 minutos para inicializar o diabo da máquina. De galo, você esperava 20 minutos. Ele quer carregar tudo. O primeiro computador lá na UFRJ, ele ficava numa sala de aula, né? É. O tamanho dele. É. Ele começou com 8K de memória. 8K de memória. Gastaram uma grana para transformar ele em 32K. E qualquer máquina hoje em dia tem 4 GB. A gente fala de giga agora, era 8K. E ocupava o espaço de uma sala. Fala mais do que giga, fala de... Tera, já estão aí, coisa louca. Isso aí já está em... O computador tem... É o giga que a gente compra aí na esquina, né? Celular aí que tem quad core. O meu que é, vagabundo, lá tem 2 teras de HD. Eu compro um USB e agora tá tudo bem. Eu desligo. Quer ajuda pra servir as coisas? Ah, é. Bom, a aula de hoje foi isso. Foi de tomar tenência. Tomar tenência, como diz. Toma tenência, menino. Puxão de orelha. Se claro. Não adianta. Aí tem que ver o bom mestre. É. Como é que é? Tem a fala, é jargão, mas funciona. Como é que é aquela fala? Qual? Aí que endurecer. É. Pedro sem perder a ternura já. É, você sem perder a ternura. Se levar. Essa frase era de quem mesmo agora? Che Guevara. Ah, é Guevara, isso mesmo. Guevara. É Guevara. É Che. Vai ser Guevara, isso mesmo. O forno normal, Rubem. Qual? A segunda química, como é que ela está sendo? Ela já acabou. Acabou. Como é que foi? Foi ótimo. Ainda na última sexta-feira que teve a greve, eu dei uma palestra, porque cozinhando com o coração. Além da parte química da cozinha. Porque a professora na quinta noite. Você está interessado na temática ou é só aquela passagem? Ah, claro, sempre é. Sempre é. Bom. Vocês aceitam uma esfirra? É. Claro. Informal lá na cozinha mesmo. Poder do clima. Pegar uma esfirazinha. Quando que seu pai volta? Dia 16 ele está aí de volta. Definitivo? Não, ele vai ainda ficar esse ano lá. Ah, vai ficar o ano todo lá? Eu acho que sim. Eu não tenho total certeza. Mas ele ainda vai voltar várias vezes. Não, é só uma voltinha, mas voltar em definitivo só ano que vem, então. Como assim voltar em definitivo? Pra ficar no Brasil. Pra ficar no Brasil em definitivo, é. Só ano que vem. Só ano que vem, eu acho. Ah. É o Mauro Guatarã escreveu o livro O Homem que Calculava. Esse aí é o homem que escrevia. É. Eu tenho o Homem que Calculava. Eu no colégio, eu vim entrevistá-lo. Ele era daquela família. Deu até o colégio com o nome deles aqui em Ipanema. Nélio Souza. Pelo colégio Nélio Souza. E aí nós viemos, ele morava lá embaixo, onde tinha o colégio, perto. Aí nós viemos entrevistar. Isso quando ele estava no ginásio. Dezenove e trinta e um. vendo lá, para fazer o vinho. Não, ver todos os vinhos. Aí... É, uma loucura. Tava lá, né, cara? Quer levar? Não, não vou ver. Se quiser essas coisas me mandem. Se eu não achar, eu falo com algum colega. Que isso, eu sei que essa informação chega rapidinho. Tem um colega meu que é especialista nesse negócio. Mas lá fora. Eu ligo lá para um cara que é nos Estados Unidos, no Canadá. Sabe, eu digo que Só Breno, claro. Vamos ver se eu... Vou ter que colocar isso no inglês, né? Vou mandar lá para fora. Aqui no Brasil, só se fosse o próprio de referência, só se fosse o menino mesmo. Né? Vamos lá. Vamos lá com o Brasil? Eu vou encerrar agora esse arquivo e passar para outro na nas esfirras.